e pronto. Colocou fim nos meus planos, nos meus sonhos, como tantos manos sonham. Também sonhei, tentei me adiantar, porém não evitei, ignorei aquela que me buscava, me assombrava, me ameaçava, se pá até me intimidava. Que dó dela, fria, escura e sem sorte. Trouxe tantos contigo e sempre só dona morte. Se não me passei, quando te perdi, prefiro nem pensar, melhor esquecer. Perdão, vejo ao longe a ironia do discurso, naufragando no mar como um quilo de chumbo. Onde eu errei, será que subestimei? Eu tô vivendo um pesadelo que não acordei. O mundo tava colorido e eu vivia reclamando. Depois que você se foi, vejo tudo em preto e branco. Pronto, lágrimas, que dor forte no umbigo. O que pega comigo tá ficando vazio. Já falei tanto de mortes, não vou fraquejar. Antes o narrador, hoje o protagonista. Em vão, fui nocauteado, ó que fita. Tá bom, pai, entendi sua mensagem. Todos sem exceção, estamos aqui de passagem. Se é tua vontade, tá feito, discordo, mas aceito. Só tira essa dor do meu peito. Ilumine ela, dona Vera Guerreira, que sofreu a vida inteira, minha eterna companheira. Coloque-a em bom lugar, apresente a ela o mar, pois infelizmente eu não pude apresentar. Noite de inverno, dia sem sol, sem você sua solidão. Aperta o peito, a dor da despedida, ponto final de envolvida. Noite de inverno, dia sem sol, sem você sua solidão. Vejo fotos tentando te trazer de volta, sei que não posso. Noto cedo tua presença, é natural. Só fomos separados por um corte no umbilical. Nossa, que ruim, mãe, como é ruim. Eu juro, não esperava que seria assim. Sabia que seria um dia, mas não tão rápido. Imprevisível, estúpido e trágico. Pânico, atropelamento, uma vítima fatal. A senhora que pra mim era mais que especial. Traumatismo craniano. Onde ela tá que eu tô chegando, não se vá, fica com nós, mãe. Já se foi. Eu te amo. O autor, um trabalhador, felizmente. Se não fosse infelizmente, era com a gente. Só pra clarear, pra ficar transparente, não ficar nada pendente. No gelo, cê me entende? A Edna e a Liz tão bem na medida do possível. Ilumina o Marcelo, proteja o Edmilson. A Raíssa e a Malu agradecem e os vestidos são lindos. Não falo, mas já tão podendo usar. Com a mesma alegria que lembra teu sorriso. Pena que a senhora não teve tempo de entregar. Eu e o Fih tomo aqui, só na coletividade, pra dizer que a senhora, mãe, deixou muitas saudades. Noite de inverno, dia sem sol, sem você sua solidão. Aperta o peito, a dor da despedida, ponto final de envolvida. Noite de inverno, dia sem sol, sem você sua solidão. Do perrê, dos acontecimentos, ocorreu uma fita que me deixou surpreso. Além dos parentes, amigos, conhecidos, desconhecidos na sua vida, não constam inimigos. Vou seguir o seu exemplo, é difícil, mas quem sabe eu consiga alcançar ao menos a metade da sua sabedoria, da bondade do seu coração. Dom raro hoje em dia, doadora de perdão. Sua alegria era estar com a família, demorou. E lá estavam todos em perfeita harmonia. Tio Reni representou, juro, me emocionou. Quando virou na esquina o Expresso Araminas, ali eu vi o que vale de verdade, o que realmente conta nessa nossa viagem. Que Deus te conforte, hora de partir. Sua bênção, mãe, pra me despedir. Aperta o peito, a dor da despedida. Cadê?